Céu, solo controlado, 36, lista frequência. Com Delta Call aos 36, táxi até o Pote 4, reporte de virada pista. 5447, visual com Airbus 318 Nacional. Mas a passagem do traço é nem manta que a espera no zero. Taxi via Juliette, porta 1. Juliette, 1, é 1, 4, 1. Direita, chame solo em 1, 2, 1, decimal 9. 1, 2, 1, 9, obrigado, chame na 3, 1, 7. Fico 447 autorizado de colapso no 0, vento 190 graus, no 5 nós. Boa tarde. Boa tarde, 6320, táxi via Alfa, Juliette, passar 612. Alfa, Juliette, para 0612, né, 6320. Lima, 5447, decola 238, chama em controle em 199, decimal 8. 198, boa. Solicita quando possível 380 Brasília. Gente, temos o 360 pré-aprovado, aceito? Sim, Matheus. Autorizado Brasília, nível 360, via Persolu 17. Saída arbor, transição Elefa. Decola 10, curva direita, controle 199, decimal 8, aciona 5127, coteja. 3283, autorizado Brasília, nível de voo 360, conforme apresentado, Apesolo 17, decola da 10 com curva direita no perfil Arbor a Eletra. Transponder 5127, o controle Salvador 198. Fechamento correto, chama para pushback funcionamento. Chamará quando pronto, está na posição 08, está na 3283. Solo, passareiro 2230 para puxa acionamento. Perfil de saída, o senhor aguardará mais de 2 minutos para o seu decolagem. 216, autorizado decolar, sinal 0, vento 190 graus, 159. Y447, confirma prioridade para barreiras. Só um instante. Então, Bruno, vai na prova de ponte para chegada a ponte, a parte para descida. Patrulha, trip 5447, ideal para barreiras 325. 7, aguarde. Tranquilo, está com referências visuais? Referências visuais para modificações? Estamos autorizados a voar na proa do COR, o ideal reporte para descida. 19-8, bom dia. 300 para barreiras. Taguá, tipo 5447. Controle Salvador, altura 3216, perfil da Momo, cruzando 1300. 3216, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370. 370. Cidade de Polo de Frutin? Aguardo, coordenando com o centro Recife. Vai lá. A bordo, altímetro no 0 no meia, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1-8, sinal 9-5, um voo. Direto a Buco. 330, direto a Buco, 3-2-1-9. Tem 447, confia a proa de barreira 300? Vai, Tati. Agora, proa 300. Autorizado direto barreira, 5447. Direto barreira, trip 5447, obrigado. Azul 41 no meio? Azul no meio, autorizada a chegada a mar e desça para 2000 pés. NH 10, 1 no meio. Autorizado. Tranquilo, desce para 3.000 pés, que é legal, na 0 na 6, na proa da, do VR. Zero, autorizado na área de colapso no 0 vento 190 graus 149. Quatro, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 060. 964, nível de voo 060. 3205, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 10, saída da Euleda Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5120, coteja. Ao transponder. Dois 16, chame centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. Chamar o 2085 2545, 3296. Três, dois, três, zero, decolado, quatro, nove, controle, 1, 9, 9, 10, 8, bom voo. 9, 8, boa. No meio, agora tem 1 ano, 9, 5, nessa etapa. 2, 2, 3, 0. 260, contato radar Sula para nível de 180, sai da água. Quanto zero no perfil da... Passar 260? Deixa a senhorita, podia coordenar 160 por 2230, passaredo? Mais coordenação. 5447, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterno 33.95. Centro Recife agora 123.0, perdão, 123.6, 133.95, TP 5447. 5447, a primária 126.0. 126.0, obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 4116, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, após estabilizado no localizador. QNH no 016. Azul 964, desça para nível de voo 050. 50, voo 964. Hotel, prossiga. Deixa eu falar o pátio. Gente, autorizado barreira, nível 1.000 pés no corredor axé, faz 105, correto e disponível, decola da 17, curva direita, corredor axé. Controle 1.9.8, aciona 5.1.25, coteja. Fechamento correto, informa pessoas a bordo. De voo 060 na chegada a Mário. 3.95, bom voo. Passando 2230. Prossiga 2230. Precisa como final. Centro Cunhano com centro Recife, aguarde, tem um tráfego nessa posição de 11 horas 20 milhas. Cono 964, desça para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador, QNH no 016. Seguindo o tráfego nessa posição. 12 horas, 13 minutos. Para localizador, 9.64. Estreia da passaria do submarino nível de voo 1.60. Confirmo, senhorita. 2.60 autorizado nível final 1.60. Muito obrigado, 1.60. E após a árvore, pode voar direto Conquista? Não, aguardo 2.60. Mas eu aguardo, não, você escuta. Para o Salvador, na escuta, 2.60. Prossiga. Paciente da informação Serra, por gentileza, a saída prevista para Petrolina? Nível 200. Sim, qual seria a saída? Momo após DCT. Como? Momo após DCT. Tá. Salvador Tantri 283 para o posto de estacionamento na posição 8. Autoridade de chapéu táxi. Autoridade de chapéu para o táxi, Tantri 283. 1.96, Chame Torre, 1.8.95. Estou aí, 1.8.95, azul 41, 1.96. 1.8.95, azul 41, 1.6. 1.8.95, azul 41, 1.6. 10 Tango Zulu, está com referência visuais. seu plano está modificado agora, zona 6571. Vou ir para a rotatória, descendo para 1500 pés. Reporte na rotatória, vou estar com campo. 190 graus, 169. Autorizado o pouso, azul 4116. O trem vai baixar em, na sequência. Está travado azul 4116, pouso autorizado. Ciente, confirmando livre pouso, vento agora é 190 graus, 179. Ciente, azul 4116. Bando de pássaros na final curta da pista de... da pista 10. Ciente, azul 4116, grata pela informação. Desça para 2000 pés, autorizado final ILS, depois estabilizado no localizador. 2000, gol 964. Confirma a GC 1.0? 1.096. 0.96, gratidão, 1.964. Prossiga, guardião 07. Guardião 07, mantenha condições visuais, o QNH 1.096, ponte visual com CAB. Dois, dois, três, já autorizado para direto Vitória da Conquista. Vai voar Vitória da Conquista, obrigado, pode ser Deus. Mando que a sua aeronave com a sua matrícula não deve decolar. Sugiro que entre em contato com a sala IS e verifique, essa ordem veio do CGNA. O 2008, só autorizando a chegada da Mari, desça para nível de voo 060, vou direto Mari. Paulo Salvador, boa tarde, azul 4116, livrou na Foxtrot. 1895, gol 9964. Guardião 07, forma o helicóptero da Gol, Boeing 738, fique atento ao tráfego. Salvador, Gol 1964. Gol 1964, tráfego avistado, o check trem livre, posição 0, vento 180 graus, 149. Para informação, a aeronave que pousou à frente reportou bandos de pássaros na curta sinal da 10. CS Gol 1964, baixado e travado. Cliente. Campo Juliette, Tango Zulu. Red Tango Zulu, chame a torre, 1.95. Boa tarde, Sá. Boa. Gol 1164 autorizado, vai direto Duna. Boa tarde, continua a aproximação, reporte na final de 3 milhas da 1.7. Solicita a 1.0, se possível. É, estamos um, foi quem chamou a torre? Pelo aquilo, solicita o pouso na 1.0. Gente, né, estamos um, continue na final da 1.7, aposto na final de 3 milhas da 1.7, aguarde para a aproximação da 1.0. Vai, Guzulu. Pra Guzulu, reporte quando visual, com Boeing 737, na curta final da 1.0. Ah, visual com Boeing, já. Gente, direção 1, reposta final de 3 milhas da 1.7. Para liberar acesso ao gate? Grato. Alô, 4116, táxi via Juliette, portão número 8. Obrigado. Seria a cópia do 3.5.4.0? 5490, autorizado Petrolina, nível 200, saída Momo após DCT. Decola da 1.0, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5151, coteja. Ok, 200 na saída Momo após DCT. Transponder 5151, controle 190, 5454. Controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, 5490. Fechamento correto, chama para feedback e somento. Camarante, obrigado. Contato, Prossiga. Bom, 964, táxi de Alfa, repartente da Juliette. Valorais da Juliette. Sétima torre, 198, decimal 95. Na final do 1.0, informa pista livre. Caio Guzulu. Vai girar a base para a final com o trem baixado e checado. Caio Guzulu. Gente, né, estamos no livre pouso, fecho 1.0, vento 1.190 graus, 1.49. Pulo. 1.08 a bordo, altímetro 1.0 no meio, observe a aeronave da Azul, ingressando no gate 8, após a mesma, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1.08, decimal 95, com voo. Relaxei, Azul já encostado no 8, passei Índia Alfa, ponto de espera 4.8.8.9.5, 3.2.8.9. Gente, Guardião 07, aproximada presente diretamente para o poste do GREF. Gente, autorizado, reporte livrando a final da 1.0 para informação, uma aeronave Boeing 737 a 10 milhas da cabeceira 1.0. Primeiras menciona identificação. Tipo 526, acionado 5101, vou ir na proa de bonde para chegar da bonde, reporte para descida. Você tem condições de ir para a bonde? Proa, tudo. 526, vou ir na proa 255 por 53 milhas. Sol ao 06, livre à direita, chame solo em 121 decimal 9, confirmando o parte 3. Gente, grande está no Salvador, boa. 964, final. Machado Amada. Bom, 1164, aguarde autorização de pouso para informação, helicóptero da Polícia Militar cruzando o sinal da 10, não interfere na sua aproximação. 1164. Ivana, sinal da 10, Guardião 07, sinal para o Graé. Guardião 07, reporte quando em solo controlado, vento é 180 graus, 149. Encontrado no solo, Guardião 07. 3283, próxima ponte espera 0, calma. 3283, mantém o ponto de espera, boa tarde. Boa tarde, vai manter o ponto de espera da 10, 3283. Gente, aguarde 5490. Vitor Charlie Hotel. Gente, para acionamento, chame torre, 1-2-1-9-5. Uno 64, livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 129, confirme baixada travada. Baixada travada, livre pouso 10, 1-9-4. 2000 pés. 2805, autorizado, chama para o táxi. Para táxi, 3805. Aí 283, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter, 1-0, tá? 1-6-4, solo 1-0, livre direito, chame solo 1-2-1-9. 2-1-9-4. Na escuta. Livre decolagem, pista 10, vento 190 graus, 179. Boa, 1-1-6-4, divisão 6-4. 1-1-6-4, táxi de alta, repartente da Juliette. Repartente da Juliette, 1-1-6-4. Codô, boa tarde, codô, 2-3, passe errado. Cinco, meia, dois, meia, no ponto ideal descida. Controle Salvador, boa tarde, contra 23. Isso que é legal no 096, quando? 5626, ciente. 23, chama controle em 119, décima 8. 98. Controle Salvador, boa tarde, contra 23. Onda 23, vou direto do 2000 pés, que é negar no 096. 2016, Duna, obrigado, Onda. Tomador, boa tarde, na 3283. Confirme. Confirme para o controle. É o TAM 3283. TAM 3283, contato radar, suba para nível de voo 360, CW. Ah, voo 360, TAM 3283. CNM é 326? Gente, 1178 a bordo, altímetro no 06, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 19, decimal 95, bom voo. Solo é o 5490, parte 6, para a fuga da chamada. Autorizado, chama para o táxi. Chamada. Sinal é 326, autorizada a chegada a Mali, desça para nível de voo 060. 060, Mali. Ado cheque, trem livre, pouso pista no 0, vento 1, 80 graus, 149. Gente, trem embaixada travado, livre, pouso na 10, gol 2008. Romeo, essa procede de onde? Gente, que Romeo, essa mantém condições visuais, o QNH no 06, reporte Paripe. Veturação para evitar tráfego, curva esquerda na proa 250, limite 10 milhas nessa proa. Esquerda 250, 10 milhas, são 3283. Hotel, hotel, que você prossiga. Mantenha o litoral via Farol da Barra, Cidade Baixa, reporte passando a Cidade Baixa. Prossegui para a Índia Cunha via litoral, confirme. Vou direto a Elefa. Direto Elefa, são 3283. Papá Romeu, hotel, hotel X-Ray, tem condições de manter Simbra à sua direita? Papá Romeu, hotel, hotel X-Ray, tem condições de manter Simbra à sua direita? São 3805, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém no 0, dá 3805. Dado no localizador. 2000 para lá, localizado, autoriza da proa presente de Duna. Aguarde o número 2 na aproximação. Aguarde. 08, Paulo, zona meia, livrando direito, chame Paulo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, plano ST, 2, 0, 0. Reduz a velocidade para 2109, seguindo o tráfego 12 horas 9 milhas com 260 de Godspeed. 895, obrigado pelo trabalho. Colapso no zero, vento 190 graus, 129. Boa 2008, boa tarde. Aguarde, 5626. Aqui na Alfa, chamando 210, boa 2008. Mega vai prosseguir a descida até 1500 pés. Afirmativo. 5626, desça até nível de voo 050. Zero e mais tempo. 626, vetoração para sequenciamento. Curva esquerda na proa 230, sem limite, esquerda é mais 100 de Simbra. Sim. Roda 23, chame torre 198, decimal 95. 295. Gostaria 27-10, autorizada a chegada bom, que desça para nível de voo 060. Zulu, autorizado táxi via parte 3, chama para ingresso parte principal. 28-8. São 303, 260, 288. Aproximação, aguarde autorização de pouso, quem negar, 190, no meio. Aguardando, 0 no meio, por favor. 08, táxi via Juliette, portão 4. Livre ingresso, Juliette, portão 4, voo 200. Compreende, Vitor Xerete, a sua transmissão saiu com muito ruído. 2612 a bordo, reporte na interseção passada. O banho na sua direita, segue via pátio principal, chama para ingresso na Lima. AB 2523, livre pouso, piscina 0, vento 190 graus, 139. Livre pouso, quando 23. Suba para nível de voo 340, saída da EL. 340 da EL, 3800. Metrei 26, iniciei o som de aproximação. 7200. Metrei 26, iniciei redução. Reduzindo, 6326. 5526, reduz a velocidade 190 nós. 5626, reduzindo para 190, gente. Confirme para a torre. Boa noite, decimal 95. Manda aqui para o 017. A senhora está agilizando, por gentileza. Prossiga, 63. É 32, mexe-me torre, 198, decimal 95. 295. Quilômetro, repórter mandatório, avisar o concurso. Torre Salvador, Oxanã 63, 2D. Oxanã 63, 2D, continua a aproximação número 2 para pouso. Aguarde autorização, quem negar 106, repórter no externo, baixado e travado. Baixou e travou, repórter no externo, 63, 2D. Quilômetro, chame torre, 198, decimal 95. Quilômetro, ótimo, boa tarde. Desça para 1.000 pés. Continue a aproximação na final de 3.000 e dá o nosso site. Faça 360 pela direita e reporte interceptando a final do nosso site. Pode para mim, a 3.000 é para 3.000, Eu Romeu, acho que eu corrigindo 360 pela esquerda, QNH 10 no meio. Passou a externa 6326. 6326, sim, que aguarde em pista de vez. Vai dando 6326. Só quando eu vou dar 3205, vou ativar da presente. Livre direita, chame só 1219. Direitão 219. Serra November, Serra Tango. Na Quebec. Boa tarde, Condor 23, táxi via Alfa e Delta, chame na Delta para o cruzamento. Bravo November 2, Papá, um Highlander aproximando ao nosso site, não interfere no seu pouso. 7326. Livre pouso. Uma Eco informa o tráfego na rotatória, o Papa Tango, que é o Romeo Oscar. Tá, ciente o Oscar Lima Eco. Liberar o eixo, qualquer sem liberar o eixo, atenta às esteiras de turbulência. Gente, aguarde a autorização. 050, que é legal na 096. Gente, trip 5490. Formo duas aeronaves para pouso na 90. Que bom, Rosa. Para pouso, X-ray. 2-6, chame torre, 1-8, decimal 95. Eu acho que passou um novo 360 pela esquerda, reporte de intercepção na final da 1-7. Morreu, trip 5626, passando Cibra, baixar travado. 5626, continua aproximando só a base de autorização de pouso. 5626, sim. Campo. Confirme? Tá visual. O aeroporto, Salvador, o Oscar Lima Eco. A quais referência passou, o Oscar Lima Eco? Quente. Meia solo 24, entrando na direita, chame solo 21219. Direito 219, 6320. Tipo 5626 para informação, Islander à sua esquerda, na final, 3 milhas da final do ano 7, não interfere na sua aproximação. 5626. Um minuto e meio. 1500 pés. 360 pela esquerda, no 1500 pés, o Oscar Lima Eco. Com medo de meia, reporte na viagem. Ok. Então, Tiago, até mantenha a restrição de 1 no meu pés e chame o controle em 1-9 decimal 8. Tá, Matheus, onde eu peço corredor, check controle 1-9 decimal 8, vim testar o céu. Tipo 5626, livre pouso, piscina 0, vento 170 graus, 129. 5626, ciente, baixar pra lá. Controle Salvador, Papa Tango, vim testar o céu, decolou, vim pra 1-7, mantendo 1000 pés corredor, check. Aguarde, vim testar o céu. Gostaria de 7-0, copiou o controle. Tá, 3805. Chame o centro Recife, frequência no 33, decimal 95. Recife 3395, tá 3805. Tipo 5490, visual com a TR da companhia na final. Após o tráfego, nem mantém captura no zero. Oscar Lima Eco, continua em aproximação, mantenha no 1500 pés, aguarde autorização de pouso. Reporte no final de 3 milhas, altímetro no 01 no meio. Portará 3 milhas no 01 no meio, o Oscar Lima Eco informa que após o pouso vai prosseguir para o pátio 4. Gente, Oscar Lima Eco. Possível uma coordenação. Oscar Lima Eco. Gente, Oscar Lima Eco. 5626, solo 27, livre direito, chame solo 21219. 21195626. Eu 21, meu ótica livre, pouso, ficha no site, vento 180 graus, 159. Pouso no 7, amanhã. É 326. Tô 5626. 5626, táxi via Alfa Kilo, Tati 3. Deixa 490, autorizado de colapso no 0, vento 180 graus, 159. Mandou 5 pro 6326, né? Afirmo. Obrigado. Amanhã, quando esse der critério, reporte na final de 3 milhas da 17. Voltará a final 3 milhas da 17, o Oscar Lima Eco. Bom, eu acho que é vento 180 graus, 149. Decolar 228, chame controle em 119.8, morro 119.8, obrigado, Porto Amado. Controle Salvador, boa tarde, 35490. Meu ótica Salvador 29, livre direita, táxi até o site 5, acho que está na linha de 00 saída, Momo. 200 da Momo, 549. Né? Você quer até o confirma para olhar para barreiras? 300. Autoridade vai direto de barreiras, subindo para nível de voo 105, quando você informa o seu estimado de pouso? Subindo 105, direto barreiras, estimado de pouso 9910. 9910, copiado. Boa. Gente, acho que é demais. Para 2101, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado no local visitador. Para 2000, autorizado ILS X-Ray, reportar estabilizado, considera 2101. Chame torre 1-1-8-95. 2-8-95-95. 5-4-9-0, sem registrações, subir e manter nível de voo 2-0-0. Subindo sem restrições para 2-0-0, 5-4-9-0. Força aérea 2-7-0. Cheque trem livre, pouso pisto no 0, vento 1-9-0 graus, 1-4-9. Abaixar travado, pouso autorizado, Força Aérea 27, 1-0. Lima Eco, solo os 3-2, autorizado Back Track, táxi até o 4-4, reporte liberando a pista. Para informação, o apoio de viatura já foi solicitado. Precisa chegar da mar e desce para nível de voo 050, que é negar uma 096. Chegou no 966. Precisa de tá. Lima Eco, estacionário para a torre.